domingo pela manhã, o pai chamou seu filho e disse: filho, vamos passear de barco, aproveitando que o dia está tão lindo. Vamos remar? E eles então pegaram aquele barquinho, pai e filho, e começaram a remar no mar. E o dia estava tão lindo, o céu tão azul, a água do mar tão verde, tão tranquila. Puxa, aquela brisa suave parecia fazer carinho no rosto do menino que estava encantado com aquele passeio. Que manhã maravilhosa! E eles foram remando, remando, remando e se distanciando da praia. Porém, repentinamente, vem do mar um vento impetuoso e começa uma tempestade, as ondas se agitam, e aquele dia que estava tão ensolarado, aquela manhã que estava tão bonita, de repente se transforma num verdadeiro temporal, num pesadelo. E o vento que antes fazia carinho, agora está açoitando impiedosamente, maltratando e dando pavor no menino. E aquele barquinho jogado para lá e para cá, ele acaba virando e afundando. E o pai sabia nadar, o menino sabia nadar, eles ficam nadando. E o pai diz para o seu filho: meu filho, eu sei que você não aguenta nadar até a praia, mas eu aguento. E eu vou nadar até a praia. Eu vou buscar um barco e volto aqui para te pegar. Você fica boiando de costas para não se cansar. Você fica flutuando de costas. Fique olhando o tempo todo para o alto. Não olhe para o lado e não olhe para baixo. Não olhe para o mar. Você fique boiando de costas e olhando para cima. E não desobedeça o seu pai. Fique somente de costas para o mar, olhando para o alto, e fique boiando, porque eu voltarei para te buscar. Você acredita no papai? Você acredita que o papai vai buscar socorro e que eu vou voltar aqui para te salvar? E o menino disse: sim, papai, eu creio, eu vou te esperar. Então fique boiando que eu tentarei chegar até a praia e vou trazer o barco. E o menino ficou boiando. Ficou flutuando de costas e olhando o tempo todo para o alto. Você sabe que uma pessoa assim não se cansa. Ela poupa energia. Ela fica flutuando como se fosse um pedaço de madeira. E assim ficou o menino, enquanto o pai, lutando contra as ondas, lutando com a tempestade, foi nadando, nadando, nadando até desaparecer para alcançar a praia. E o menino ficou sozinho no meio do mar, enquanto o mar se agitava. E as ondas foram arrastando aquele menino para dentro do mar, e cada vez ele foi se distanciando mais. Porém, ele se lembrava das palavras que o seu pai havia dito: olhe para cima e me espere, porque eu voltarei para te buscar. Então o menino continuava confiante. E as horas foram passando, as ondas foram puxando, o mar foi tragando, e ele cada vez mais e mais longe da praia. E ele não olhava para o lado, ele olhava somente para cima, e ele se lembrava da promessa do seu pai. O seu pai havia dito: eu voltarei para te buscar. Passado bastante tempo, quando o desespero já parecia tomar conta da sua pequena mente, quando ele achava que a esperança já estava perdida, mas ele continuava crendo: meu pai disse que iria voltar, ele disse que iria retornar para me salvar. Quando já parecia que não havia mais esperança, então ele ouve uma voz de longe, uma voz que dizia: filho, eu estou voltando. Filho, eu já te localizei. Filho, eu vou te resgatar. Mas ele não via barco nenhum. Escutava apenas a voz. Porém, a voz foi chegando cada vez mais próxima, até que uma mão poderosa o segurou e o puxou para dentro do barco. E era o seu pai. E ele, então, feliz da vida, abraça o seu pai. E o pai pergunta para o filho: filho, você teve medo? Ele disse, sim, pai, eu tive muito medo. Eu tive medo de morrer. Mas o que me dava fé e o que me dava esperança era o que o Senhor havia me dito. O Senhor havia dito, eu voltarei para te buscar. Eu voltarei para te salvar. Eu sei que você já deve ter entendido esta ilustração, mas mesmo assim, eu faço questão de lhe explicar. O mar é este mundo. Parece tranquilo, sem perigo, mas este mundo é traiçoeiro. A vida da pessoa num momento está bem, no outro momento, a sua vida se transforma numa tragédia. A pessoa num dia está feliz, no outro dia está em desgraça. O mundo é traiçoeiro. No momento a sua vida cai por terra, a pessoa desmorona e ela que estava lá no alto, de repente, se encontra no fundo do poço. Esse mundo é traiçoeiro. Nós somos a criança desta história. Nós estamos neste mundo lutando para não perecermos, para não sucumbirmos. Nós estamos neste mundo sofrendo todos os ataques traiçoeiros. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. A gente sabe disso. Mas o Evangelho continua também dizendo, o Senhor Jesus falando, tende bom ânimo, eu venci o mundo. São João capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus está dizendo esta palavra para você. Não desanime. Acredite no que eu estou te falando agora. Você tem que se apoiar na palavra, tem que se apoiar na fé. O pai desta história é Deus, é o Senhor Jesus. Então, você está sofrendo nesta vida, mas acredite no que ele prometeu, acredite no que ele falou. Ele disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez, ouça bem. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você está neste mundo, você está sofrendo, mas continue olhando para cima. Vire as costas para este mundo e se lembre desta promessa. Continue olhando para o alto, porque na hora que você menos esperar, você vai ouvir o som das trombetas e você vai ouvir um grande clamor e você poderá confiar nesta promessa. A mão poderosa do Senhor Jesus vai te resgatar deste mundo e ele vai te arrebatar desta terra, ele vai te salvar deste tormento e você vai estar em segurança com ele. E você, que hoje está com tanto medo, tudo bem, ter medo faz parte do sentimento humano. Ter medo sim, mas duvidar não. Acredite nesta palavra, Jesus Cristo está voltando e ele vem poderoso para te livrar, para te salvar. E quando ele te resgatar, você estará em segurança, porque ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.